pastores é com os irmãos que eu vou. Correr pelo que é certo eu vou, celebrar o amor. Tô na missão com os irmãos de verdade, celebrando a fraternidade. Só guerreiro de fé e coragem, da real malandragem. É na real, o real parece surreal. Parece um filme, quem dera saber o final. Mas tamo aí, sobrevivendo nesse mundo louco. A gente dá o jeito, hip hop é compromisso. Então simbora, preta bom pegar o busão, que já é hora. Proceder dos da fiel militância. Hoje vai ter reu, daqueles que não se cansa de esquematizar ação pra mais tarde. Já que tamo daquele jeito, sem grana não tem combate. Só errou quem pensou que nós cairia. Nosso levante é bem maior que qualquer quedinha. Ei, mano, bote fé em você. Você verá que meio caminho acabou de percorrer. Tenha fé, compreenda, haja com atitude e inteligência. Tô na paz, por isso é com os irmãos que eu vou. Correr pelo que é certo eu vou, celebrar o amor. Tô na missão com os irmãos de verdade, celebrando a fraternidade. Só guerreiro de fé e coragem, da real malandragem. A vida não teria sentido sem desejo de viver por alguém, por uma causa, ser fiel até morrer. Viver com esperança, mantendo o proceder, igual Carlitos, vagabundo e o revolucionário Che. Favoráveis pelos pobres e pregadores da paz, comunistas conscientes, antiditatoriais. Grande Martin Luther King e o Salvador Jesus, que por amor à humanidade expirou na cruz. Guiado pela fé, eu sigo forte, tô na luta, tô muita disposição, essa é minha conduta. Na cara e na coragem, me arrisco pelos meus sonhos. Se alguém pensa que nem eu e quer formar, eu me proponho. Com puro sentimento que trago comigo, traduzido na inocência do sorriso do menino. Com a família e os amigos, tesouro que eu prezo, na arte, na poesia, Joe, com amor celebro. Tô na paz, por isso é com os irmãos que eu vou. Correr pelo que é certo eu vou, celebrar o amor. Tô na missão com os irmãos de verdade, celebrando a fraternidade. Só guerreiro de fé e coragem, da real malandragem. Longe do mundo babilônico, celebro amor. Captura as vibes positivas que já enviou. Mentaliza o bem, que afasta o mal. Espírito zen pra lutar até o final. Bob já repassou, mas poucos assimilou. E o mundo sem sentimento, véi, é o que eu vejo. Mente pequena se prende à materialidade. Vejo arrogância, egoísmo dos covardes. No dia a dia junto a gata, celebro amor ao lado da minha família. Celebro amor, um aperto de mão verdadeiro. Celebro amor, um simples gesto de bondade. Celebro amor, ó vida, tão fácil de ser vivida. Mas vários a cumprir que o real se virtualiza. Dá pra confundir os sábios, Deus usa os loucos que dizem nada para nós e tudo para todos. Na paz, por isso é com os irmãos que eu vou. Correr pelo que é certo eu vou, celebrar o amor. Tô na missão com os irmãos de verdade, celebrando a fraternidade. Só guerreiro de fé e coragem, da real malandragem.